Meu nome é Lara Coimbra e minha entrevistada é a repórter Iana Coimbra. Natural e moradora de Belo Horizonte, Iana é filha do engenheiro Eustáquio Diniz e da coreógrafa Isabel Coimbra. Antes de trabalhar com jornalismo, ela fazia parte do grupo cristão Diante do Trono, atuando como bailarina ao lado da mãe e das irmãs. Mais tarde, tornou-se assessora e diretora de marketing da banda. Na entrevista, Iana discute como ingressou na área de telejornalismo e compartilha suas experiências. Como surgiu o seu interesse por jornalismo e como foi a sua transição para este ramo profissional? Eu lembro quando eu estava na quarta série, eu tinha 10 anos de idade, eu apresentei um trabalho em forma de um telejornal, que eu era apresentadora do jornal, e sempre escrevi muito e sempre escrevia muito bem. Mas durante a faculdade, eu entrei muito para essa área da comunicação empresarial, para o marketing. Eu sou pós-graduada em marketing, tenho MBA na área. No Diante do Trono, trabalhando com a comunicação, né, na parte de assessoria, por trás das câmeras, me apaixonei por aquilo, eu achava sensacional. E essa transição aconteceu quando o Diante do Trono, ele fez uma parceria com a Som Livre no Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de mudar para o Rio de Janeiro e aí mergulhar de vez na vida de executiva, né, como gerente de marketing e tudo mais, ou então ir para a Rede Super, né? Em 2010, quando eu fui para a TV Alterosa, né, eu me desliguei da Rede Super e apareceu a oportunidade de fazer um freela na TV Alterosa, no programa TV Verdade. Quando eles me chamaram para poder continuar no programa, né, me efetivaram, fizeram a proposta de contratação, acabou que ficou muito difícil continuar dançando, porque jornalista não tem horário, a gente tem muito plantão. E aí eu tive que escolher. E aí a minha escolha foi muito simples. Eu já estava completamente apaixonada pelo jornalismo, era o que eu queria fazer. Eu tinha me encontrado. E Ana chegou a fazer várias coberturas em outras cidades e estados brasileiros. As mais marcantes foram no Rio de Janeiro. Durante seu período como repórter da TV Alterosa, duas coberturas feitas por você chamaram muita atenção: a da ocupação do Complexo do Alemão e a do caso Bruno. Houve algum momento de tensão lá no Rio de Janeiro em que você correu riscos? A primeira tensão foi quando meu chefe me chamou na sala dele e falou que eu ia para o Rio. E ele falou: Iana Coimbra, onde você está? Volte imediatamente. Eu falei: pronto, você manda embora, do jeito que ele falou. O Carlinho estava lá e na imagem, estava tendo as primeiras imagens, né, da confusão que estava acontecendo no Rio. E aí ele olhou para mim e falou: olha, tá vendo isso na televisão? Vai para casa, faça suas malas que você está indo para lá agora. E eu cheguei no Rio completamente crua, né? Eu nunca tinha visto aquilo, eu não sabia o que era aquilo. E assim que a gente chegou no morro, eu lembro que eu não estava com colete, a prova de balas, eu não consegui passar no SBT do Rio primeiro, eu fui direto pro local, porque o jornalista quer estar onde a confusão tá, né? E o pessoal do BOPE falando: menina, você é louca, cadê seu colete à prova de balas? Você tá no meio de uma guerra. E eu fui contar essa história. Mas no dia seguinte, que foi o dia D da ocupação, os tanques foram posicionados, né? A gente foi subindo, eu e meu cinegrafista, o Rodrigo Silva, a gente viu uma tropa subindo, eu falei: vamos atrás. Porque a adrenalina, ela te empurra, mas o medo te segura. A gente ouvia tiros e eu não sabia de onde estava vindo. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, completamente descoberta, não tinha onde esconder. Eu abaixei atrás de um poste. E eu narrando tudo isso em plano sequência. Qual foi a contribuição do caso Bruno para seu desenvolvimento como jornalista? Meu chefe virou para mim e falou assim: olha, acabei de receber uma ligação falando que existe um jogador do Flamengo envolvido num homicídio. E assim foi. Quando o caso Bruno estourou, o TV Verdade, ele tinha só a minha equipe, né? Eu era uma repórter exclusiva do TV Verdade. Então, eu acompanhei o caso inteiro. Eu sei o caso Bruno de frente para trás, de trás para frente. Conheço todas as pessoas envolvidas. Eu fui em todas as audiências. Então, foi um caso que me obrigou a organizar as informações. Eu não podia me embolar em datas. Eu tinha que saber muito o que eu estava falando. Quando eu entrava ao vivo, eu não tinha tempo e não tinha roteiro de perguntas. Tinha que saber absolutamente tudo. Eu aprendi isso, eu não decoro. Conto a história que eu sei. Então, acho que a maior contribuição que o caso Bruno deixa para mim foi essa, né? Como fazer bem um bom vivo. Existe algum caso em que você tenha feito a cobertura que te chocou muito ou te impressionou? O caso Bruno me chocou muito, né, pela atrocidade que o negócio foi. Uma que me chocou muito foi um tio que abusou de 3 sobrinhos. Era uma menina de 10 anos de idade, um menino que tinha 6 ou 7 e uma criança de 2. Então eu lembro que eu saí desse caso assim muito mal. Teve outro caso também, acabei de me lembrar, um massacre de Realengo no Rio de Janeiro. quando eu cheguei e eu vi aquele monte de sangue no chão, que era o sangue das crianças, foi muito forte. Foi uma história difícil de contar, foi uma história difícil de digerir. E Ana discute ainda sua entrada na Rede Globo Minas e como foi trabalhar grávida. Catarina, sua filha, nasceu no dia 13 de julho de 2015. Eu cheguei à Rede Globo grávida e eu não sabia. Eu descobri que eu estava grávida com 2 semanas de contratação. Então, assim que eu descobri que a gravidez da Catarina ia vingar, eu contei para os meus chefes e falei com eles. Eu falei, olha, eu não quero tratamento diferenciado, eu quero trabalhar até o fim e eu quero continuar fazendo todas as matérias, eu não quero ser poupada. E eles respeitaram o meu pedido dentro dos limites. Eles não me mandavam, né, cobrir nada que pudesse me colocar em risco. Eu lembro quando eu estava com umas 35 semanas, mais ou menos, eu fui cobrir um caso de um homicídio e eles tinham encontrado o corpo de uma menina que estava desaparecida. E aí a minha chefe, a Patrícia Pinheiro, minha chefe de redação, ela me ligou e falou, Niana, é o seguinte, tem o corpo da menina que estava desaparecida, encontraram o corpo, eu quero saber se você se sente bem para fazer essa matéria. Eu falei, não, me sinto super bem. Então, eu fiz com muita tranquilidade. Mas o que foi muito legal nesse período foi que coincidiu a minha gravidez, coincidiu a gravidez de mais 3 colegas, né? E eu achei muito bacana que a Rede Globo aproveitou essa oportunidade, transformou, né, as gravidezes das jornalistas em assunto também. E foi bacana, porque desmistifica também esse papel do jornalista, né? Às vezes as pessoas olham jornalistas, repórteres, com um certo distanciamento, e quando a gente conta um pouco, né, de como a gente se sente, dos medos que a gente sente, as pessoas de casa, elas veem que a gente é tudo normal, de carne e osso, a gente é gente como a gente. Depois a MGTV veio aqui em casa, a equipe, né, teve aqui, a gente apresentou a Catarina, foi muito legal. Para mim fica essa lição de que gravidez não é doença, né? A gente pode trabalhar sim, inclusive a gente passa a ter um olhar mais sensível sobre as situações. Trabalhei até o fim, todo mundo conhece a Catarina, né? Foi muito legal isso, onde eu ia fazer matéria, todo mundo mandava beijo para a Catarina, foi muito gostoso. Você tem algum conselho para jornalistas recém-formados que estão ingressando agora no mercado de trabalho? Tem que ter sangue nos olhos. O jornalismo tem que correr na veia, tem que ser apaixonado pelo que você faz. Se você não acorda todo dia feliz pela sua decisão de ser jornalista, procura outra coisa para fazer. Não pode ter preguiça, não pode ter medo de trabalhar sábado, domingo e feriado, não pode ter frescura, tem que se entregar. É uma profissão às vezes ingrata, mas é completamente apaixonante. Somos contadores de histórias, tem que dar duro e não pode ter medo de errar, porque é errando que a gente aprende. Iana, obrigada pela entrevista. Queria dar parabéns pela sua carreira. Olá, e parabéns pela Catarina também. Obrigada, Lara. Adorei conversar com você. Espero ter incentivado aí esses alunos de jornalismo a serem mais apaixonados pela profissão.